Educação, sem moradia, alimentação. Vejo o contraste social, sangue bom. De um lado é barraco e do outro é mansão. Do lado dos barracos não tem estrutura. O pai é alcoolizado, a mãe vive na amargura. O filho é traficante, a filha é prostituta. Ainda querem que você tenha boa conduta. Amém, amém. A paz quero também. Eu vou me esforçar pra ser um cidadão de bem. Muita calma, maluco, não vá desesperar. Pegar uma quadrada, descer para assaltar. Mas também se você for, quem sou eu pra te julgar? Se é a precisão que faz essa popular. L.A. pra lá de louco, mano, aqui é talentoso. Rap nacional, mineiro, a voz do povo. Do MST, que exige reforma agrária. A voz daquele moleque no sinal vendendo bala. Da tia que vai enterrar o seu filho, pede esmola. Passa em frente o campinho, vejo menino bom de bola. De pra dois adversários, acaba por cima do goleiro. Sonha com a seleção, vira profissional artilheiro. Mas te digo, parceiro, aqui é complicado. Contra o Ronaldo, contra o Kaká, eu vi ser enterrado. Morreu de cirrose, afogado na cachaça. O outro foi no crime com uma barra de tiro na cara. Pois é irmão contra irmão, favela contra favela. Polícia versus ladrão, sangue escorre na viela. Amizade, sétimo dia, mais uma mãe acende vela. A bala perdida da polícia, achou seu filho na janela. Só não teve a repercussão que teve o caso da Isabela. Pois ninguém tá nem aí pra quem morre na favela. Sem, sem, sem lei. Oh, é nossa cara ser feliz. Feliz. Sempre, sempre. História bem diferente, a maioria por aqui é vista como decente. Exemplo de vida, retrato do Brasil. Só cidadão de bem, o melhor que já se viu. Perfeição em pessoa, aqui tudo gente boa. Não discrimina à toa, ajuda quanto pode. Dos humildes não caçoa, com a justiça magoa. Afunda na mesma canoa pra salvar o pobre. Tá bom, até parece, vou fingir que acredito. Que não é conto de fadas, que isso não é mito. Que tem bom coração, os abastados ricos. Que dão até a alma pra mediar conflitos. Que são solidários com os necessitados. Com os que sofrem, se comovem, um bocado. Se pudesse, tiravam até da própria boca. Se pudesse, dariam até a própria roupa. Apaixonado com os carentes, os que clamam, os que sente. São todos humildes, só gente da gente. Tratam-nos de baixo e de forma decente. Só fica a dúvida se falam a verdade ou somente.